boa noite a todos. Sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite onde existe muita coisa para falar, portanto vamos já dar aqui início às boas-vindas aos meus convidados habituais. Pedro Varela, começo por ti esta noite. Bem-vindo uma vez mais. Obrigado, Mariana. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que nos vão ouvir em direto e depois também no podcast. E vamos a isso, sim. Realmente há aqui muita coisa para falar e não há tempo a perder. Exatamente. João, bem-vindo a mais um grande programa com grandes temas hoje. É verdade, Mariana. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Um programa com grandes temas, onde vamos falar de dois jogos e muito mais. E, portanto, vamos a isso. Vamos correr como os jogadores do Sporting correram neste sábado e como lutaram. E já vamos falar desse clássico que trouxe-nos um bocadinho de sabor amargo. E que sabor amargo. Mas antes disso, queremos aqui deixar o obrigado a todos os patronos do Sporting 160. Obviamente o conteúdo continua por lá, quando não temos tempo para falar dele aqui, acabamos por fazer conteúdo lá. Estejam à vontade para, se quiserem, obviamente, ajudar aqui este projeto. Temos todo o gosto aqui em contar com a vossa ajuda. Deixar só uma nota, ainda antes de arrancar com o tema do Sporting Porto, que o M vai voltar este fim de semana que vem e que no dia de hoje o Pedro Varela fez aqui uma explicação, digamos assim, do orçamento do Sporting. Ele depois vai falar nisso um bocadinho mais à frente, mas vamos então aos temas desta noite. É um tema incontornável, foi um empate que nos soube pior a nós que ao Porto, João. É, soube, eu acho que acabamos por perder 2 pontos em relação ao que se passou no terreno. Perdemos claramente 2 pontos, eu frisei isso quando na rádio, o Observador, mais uma vez a comentar o jogo, senti isso no final do jogo. Aliás, o próprio adepto do Porto, Júlio Magalhães, sentiu o contrário, sentiu que ganhou ali 1 ponto, e portanto isso diz tudo também que o melhor jogador em campo para mim foi o Diogo Costa, um grande guarda-redes que o Porto tem ali, um belo jovem, e portanto isso diz quase tudo do que foi o jogo. Mas eu acho que existem muitas histórias para contar do que se passou dentro do campo. Acho que queria referir, e vou começar pelas coisas positivas e depois passo para as negativas. Primeiro, desde que Ruben Amorim chegou ao Sporting, a verdade é que eu sinto muito mais tranquilo nestes clássicos, nestes derbys, nos jogos grandes. Isso temos que ver que o Sporting é uma equipa muito mais competitiva desde que ele chegou, uma equipa muito intensa, muito organizada, com muita identidade, com muita competência também em várias fases do jogo, e portanto o que nós sentimos é que o Sporting está muito mais forte nestes duelos. Aquilo que o Amorim referiu, e bem, é que a equipa está a crescer nestes jogos e que precisamos destes jogos para os jogadores crescerem. Acho que temos estamos na curva de crescimento, portanto existe algo que ainda possa ser acrescentado à qualidade da equipa, principalmente nestes jogos, e já lá vou ao que faltou. Mas nota-se que desde que o Ruben Amorim realmente pegou na equipa, o Sporting, nós sentimos mais confortáveis como adeptos a ver estes jogos, porque a verdade é que raramente agora os perdemos, e perdemos o ano passado só aquele jogo que o Benfica, naquele que já éramos campeões, e portanto houve ali obviamente algum rodar de equipa. Sim, a ressaca, rodar de equipa, e mesmo assim foi o jogo que foi na segunda parte, quase que dávamos a volta ao resultado. E portanto o Sporting é uma equipa muito mais adulta neste momento, uma equipa mais preparada para estes grandes jogos, mas ainda lhe falta algumas coisas. Uma delas é a finalização, como se viu neste jogo, em que nós poderíamos ter acabado com o jogo na primeira parte, é unânime. Outra coisa que se nota também é que mesmo quando o adversário entre forte, o Sporting tem muita personalidade, e eu estava a comentar isso na rádio quando, neste caso, o apresentador fez-me aquela pergunta, aquela tricky question: então o Porto entrou melhor, o que é que estás a achar? E eu muito calmamente disse: o Sporting vai respirar, vai assentar o seu jogo, vai começar a ter bola, vai começar a sair pelas alas, conforme eu projetei antes do jogo, porque o Porro e o Vinagre davam essa qualidade, vai começar a sair por fora. O Paulinho começou a entrar muito mais no jogo e a atrair a defesa contrária. Mateus Nunes esteve muito bem, fez um grande jogo. Mateus Nunes, bem-vindo de volta, Mateus Nunes, depois daquele jogo já em Famalicão. Já tínhamos saudades, e realmente começou a pegar no jogo, começou a conseguir passar as linhas de construção do Porto. O Sporting preferencialmente para o lado direito, com o Porro numa grande exibição, melhor jogador em campo de Sporting, e realmente a dar cabo da defesa do Porto, e rapidamente o Sérgio Conceição percebeu que estava a ser aniquilado, e o Sporting só não mata o jogo porque realmente o Nuno Santos não conseguiu desfeitear o Diogo Costa, que teve bem. Aquele segundo uma oportunidade do Nuno Santos, para mim, é o momento do jogo, em que o Diogo Costa defende com o pé, e o 2-0 para mim garantia a vitória do Sporting, mesmo que o Porto fizesse um gol golo era muito difícil. Aliás, o Porto, em todo o jogo, diga-se, só fez um remate à baliza, enquadrado à baliza, que foi o golo, um grande golo de Luís Dias. E depois, na segunda parte, o Porto, claro, fez outras alterações táticas e substituições que não proporcionaram ter mais ocasiões, ok? Proporcionaram ter um cadal mais posse de bola, mas não senti perigo. Obviamente o golo é um grande golo, mas depois o Sporting, o que faltou ao Sporting é ter a mesma capacidade física, e aí notei, ter a mesma capacidade de substituir alguns jogadores por outros jogadores que dessem qualidade ao jogo do Sporting, de modo a conseguíssemos em transições, e o Sporting esteve muito bem em transições no jogo todo, e muito forte na reação à perda, o Sporting muito intenso, o Mateus Nunes, o Palhinha, limparam aquele meio campo todo, obviamente com a ajuda de todos, mas muito intensos naquele meio campo, e o Sporting com transições muito rápidas, mas na segunda parte faltou-nos isso, e acho que aí, passando aqui um bocadinho para a parte negativa, acho que aí as substituições de Romero Amorim não correram bem. Acho que nem Tabata nem Sarabia trouxeram nada de especial ao jogo, nem Mateus Reis, Gaio também não trouxe nada, não tenha, obviamente, não tenha tido nenhuma falha, mas não trouxe nada ao jogo. E a verdade é que as substituições de Sporting, e com os jogadores já cansados, o Santos esteve cansado, obviamente, o Giovanni tinha saído, o Paulinho muito cansado e, portanto, já não conseguiu, e começou a desgastar-se naqueles duelos com o Pepe, nas correrias, a vir atrás, vir à frente, e, portanto, não conseguiu depois ter o mesmo andamento na segunda parte. O Porro, obviamente, depois daquele ter jogado e ter corrido, até eu ficava cansado, não é? Claramente, aliás, só de vê-lo jogar eu fiquei cansado, e portanto acho que é difícil, faltou ali alguém, ou alguém que saísse do banco com uma preponderância ofensiva ou de capacidade física de transportar a bola e decidir bem na frente. O Sporting faltou isso, o Porto foi acreditando, e com as substituições que fez, e fez bem as substituições, começou a meter mais homens ofensivamente, e acaba por fazer aquele golo. Depois o golo do Sporting tem ali uma pequena reação, como vocês viram, emocional. Portanto, para mim, é um patamar conquistado por Ruben Amorim, a equipa sabe reagir a estes momentos negativos, a equipa reagiu, mas depois o Porto mesmo, e depois com houve a expulsão e aquelas paragens todas, o que é que aconteceu é que, mesmo com a expulsão, eu senti o Porto um bocadinho mais organizado com o Sporting e com mais capacidade, e acabou o Porto por ter dois cantos, dois livres em inferioridade numérica, e o Sporting não aproveitou essa superioridade numérica do nosso lado. De resto, de salientar, Mariana, realmente a exibição de Porro, Mateus Nunes, Palhinha, monstruoso também, acho que foram os jogadores mais que conseguiram um grande jogo. Nuno Santos numa primeira parte brutal e podia ter sido histórica, não é? Ele tem marcado dois ou três golos contra o Porto, ele que o ano passado já tinha marcado no 2-2 diante do Futebol Clube Porto em Alvalade, volta a marcar o Porto para o campeonato, e portanto é um jogador que tem também, como o Giovanna, algum talismã agora para marcar ao Porto, por exemplo. Pote nunca marcou golos ao Porto, fica só essa curiosidade, não jogou e não marcou golos ao Porto. Mas falta, por exemplo, acho que faltou ao Sporting, se calhar, na minha opinião, e sem polémica, acho que se calhar devíamos ter metido o Bragança, até podíamos ter jogado com três médios para ter um bocadinho mais posse de bola na fase final. Esteve a aquecer, se calhar só entraria-se ali para os últimos 10 minutos, mas eu acho que faltou ali meter o Bragança, se calhar mudar para três homens no meio campo, de forma a termos um bocadinho mais de bola, respirarmos um bocadinho mais com a bola e se calhar até saímos com mais outra capacidade para a frente, mas Ruben Amorim não entendeu, gosta de manter sempre o seu sistema, eu entendo. Raramente muda o seu sistema a meio do jogo, como vocês sabem. Sei lá, Pedro, lembra-me, para aí contra o Gil Vicente, do ano passado, não foi? Que acho que nós mudámos o jogo quando estávamos a perder lá em Barcelos, acho que ele mudou a tática. Acho que tínhamos começado com três médias e ele depois abdica. Mas poucos mais jogos é que mudou a tática, mas faltou-nos ali realmente um bocadinho mais de capacidade física e mais talento a sair do banco ou aos jogadores que proporcionassem outro tipo de jogo e outra qualidade nas saídas, na decisão, ter a posse de bola. Não sei, podia ter sido obviamente uma gestão diferente, mas foi a que a Mourinho fez. A verdade, e em defesa da Mourinho agora, fazendo um bocado o papel do advogado de defesa, é que o Porto só fez um remate à baliza. Mesmo com essas alterações e mesmo não ter corrido muito bem, a verdade é que o Porto só fez um remate à baliza, e é isso que a Mourinho, se calhar, se estivesse a conversar agora comigo, dizia assim, mas ó Castro, o Porto só fez um remate à baliza, portanto as substituições nem não correram assim tão mal. É verdade, por um lado é verdade, por outro faltou ali aquele matar do jogo, que acho que falta-nos esse patamar, começa-me a preocupar esta incapacidade do Sporting em matar os jogos. Vamos ver se Sarabia vai nos trazer aqui um bocadinho mais de qualidade, já deu para ver ali a qualidade de Sarabia, mas estava perdido no campo, às vezes estava ali já um bocadinho perdido no campo, porque obviamente só treinou uma vez Vamos ter calma. De resto, Mariana, é o que eu digo, temos de estar orgulhosos na equipa, daquilo que eles fizeram, no crescimento que estamos a ter nestes grandes jogos. Não perdemos pontos em relação à época passada, tínhamos empatado com o Porto e voltámos a empatar. Em relação aos 5 jogos, o Sporting foi dos grandes, o que teve o calendário mais difícil, é unânime. Já fomos a Famalicão, já fomos a Braga, já estamos com o Porto. Fomos a única equipa que jogou contra duas equipas do top 4 do ano passado, Braga e Porto. E, portanto, os mesmos resultados da época passada, tirando conta a ABSada, em que nós ganhámos 2 pontos este ano, porque vencemos o jogo e o ano passado empatamos. Portanto, para deixar aqui o Pedro falar, a verdade é que em termos de calendário e em termos de resultados, nada de especial face ao que foi feito o ano passado. Só mais esses 2 pontos contra a ABSada, mas este jogo teria sido muito importante como tónico para o jogo contra o Ajax na quarta-feira. E que faria aqui toda a diferença. Pedro, o Castro já disse muita coisa, mas há aqui 2 pontos principais que eu quero pegar para te questionar, que é o facto de existir tantos amarelos mostrados, e obviamente não vamos falar de arbitragem, por acaso, porque começar por isso, já está tudo dito, já se este viu, programa já leva 10 minutos e não temos nenhuma. Amarelos, não, exato. Mas a verdade é que achas que o facto deles estarem amarelados também aqui os fez retrair? E a segunda pergunta é a falta de Pedro Gonçalves no 11, se teria ou não teria feito aqui a diferença ao longo do jogo? Em relação aos amarelos, eu acho que dificilmente iria retrair os jogadores num jogo com esta natureza, como acabamos por ver que não retraiu. Inclusive acabamos por ter um jogador que foi expulso em 2 amarelos muito próximos um do outro, e portanto eu acho que são jogos vividos com muita intensidade, em que é óbvio que de certa forma isso já acontece. O grande problema é que os árbitros em Portugal não sabem o que são jogos com grande intensidade e confundem muitas vezes a intensidade com violência. Um árbitro português dificilmente teria facilidade em apitar um jogo em Inglaterra, porque, repara, Nuno Almeida, que foi o árbitro deste Sporting Porto, e eu nem vou pôr aqui em causa a questão do se beneficiou o Sporting ou prejudicou o Porto, ou se prejudicou o Sporting e beneficiou o Porto. Não, raramente falamos disto, a não ser que seja uma coisa completamente escandalosa, ou se for temática, como já trouxemos aqui árbitros, mas há que dizer que aos 3 minutos e meio, e eu fui pondo as estatísticas ao longo do jogo, já havia 13 cartões amarelos dados na partida. Aos 3 minutos e meio, não me lembro de nenhuma falta violenta, nem nada que justificasse aquela lógica. Mas é preciso dizê-lo que o Sporting, no campeonato dos amarelos, já está no terceiro lugar isolado. Já leva 18 amarelos e um segundo amarelo. O Porto e o Benfica estão cá para baixo na tabela. Bem, o Porto ainda está a 4 de nós e o Benfica está a 8. Epá, o que me leva a questionar se o Sporting é sim uma equipa tão violenta. Não, não é. Não é violenta nem é diferente de Porto ou Benfica. Às vezes os árbitros é que têm óculos diferentes, se calhar podem usar os meus. Vimos no Santa Clara que um lance que toda a gente andou a falar, esqueceu-se dali da cor do cartão, se calhar não viu bem. Nos nossos, neste jogo, amarelou uma quantidade de jogadores, e acho que foi de parte a parte, não vou agora aqui. Certo. Há momentos em que foram amarelados desnecessariamente. Pá, o que demonstra que nós podemos continuar a trocar árbitros com o campeonato francês, como a Liga está a fazer, até aceito que seja uma boa medida, troca de experiências, isso tudo é espetacular. Mas, epá, a qualidade dos árbitros e a competência não vai, assim não vai mudar. Epá, e a falta de capacidade para dialogar. E que tragam o VAR também, ao Pedro, que tragam os homens. Claro, o VAR então é assustador. O tempo que demoram, o tempo que às vezes não, nem analisam, enfim, há aqui uma série de coisas, mas nós já sabemos que o VAR podia trazer alguma justiça, mas não traz competência aos árbitros. E portanto há essa questão que para mim é importante. Agora, eu acho que não. A retração, o retrair pode não ter acontecido, também acho que não. Agora, no entanto, é evidente que os jogadores ficam um pouco mais cuidadosos, mais receosos, principalmente aqueles que vão apanhando os amarelos, como é óbvio. Eu acho que ali o árbitro teve mesmo muito mal da forma como geriu estas situações. Quanto ao Pedro Gonçalves, é claro que Pedro Gonçalves e Inácio faziam falta, fazem sempre falta, são jogadores que têm sido absolutamente titulares para dizê-lo assim desta forma inequívoca. Não há dúvida da qualidade de Pedro Gonçalves, mesmo quando, obviamente, como já temos aqui falado, tem falhado ou não tem estando tão presente como aconteceu nos últimos dois jogos. Gonçalo Inácio, com aquela capacidade, o Castro farta-se de falar muitas vezes essa questão da saída de bola, da capacidade que ele tem de colocação de jogo. E nota-se que, por exemplo, Fedal, que teve lá dois passos perigosíssimos, que poderiam ter originado golos do Porto, não está ainda, faz jogos bons e maus, intermitente ali, portanto não está com aquela forma que já ouvimos no ano passado. E portanto, eram dois jogadores que claramente seriam titulares e portanto fazem sempre falta. Agora, o Castro disse uma coisa aqui que também já tínhamos falado no pós-jogo e para mim é muito importante e vou repetir um bocadinho, mas porque é um ponto que é importantíssimo, que é... E ele disse isso na Rádio Observador, e desde já deixamos já dizer aqui que tem sido fantástico o Castro não só estar na Rádio Observador, e a quantidade de pessoas que ouvem-no e é porque alguma coisa está a ser bem feita, porque ele tem sido convidado muito frequentemente e certamente será convidado mais vezes, porque a qualidade do comentário tem sido sempre muito boa. Obviamente, às vezes não é possível ouvir sempre o jogo todo, mas vai-se ouvindo, claro, algumas coisas. E essa que ele disse, que eu por acaso também ouvi em direto quando ele estava a comentar na rádio, é um fator muito importante, porque o Porto vem daquele jogo, daquela questão que é, tem vindo a Alvalade e às vezes há ali um domínio inicial que nós temos tendência para haver uma dificuldade, mas adaptar-nos. Mas a verdade é que o Sporting, mesmo sem alguns titulares, mesmo depois das seleções, e isso aconteceu também para o Porto, treinando pouco, mas a verdade é que há ali muita personalidade desta equipe. E sobre reagir, sobre analisar, perceber o que é possível fazer, e o Sporting, claramente... O problema de não ter ganho esta partida foi de não ter resolvido o jogo até aos 45 minutos. O Sporting podia ter estado perfeitamente, ter chegado ao intervalo perfeitamente a ganhar por 2 ou 3-0. Se conseguisse chegar ao 2-0, dificilmente nós iríamos perder este jogo. Eu posso dizer que eu nunca pensei que o Porto marcasse. Tinha algum receio da qualidade dos jogadores individuais, mas nunca pensei que o Porto marcasse. Porque a certos momentos eu nem me parecia o Porto a jogar em Alvalade, às vezes até pensei que estávamos a jogar já com o Vizela, mas já tínhamos jogado na primeira jornada e portanto não fazia muito sentido, mas a certos momentos pensei que estávamos a jogar com o Vizela, porque não era aquele Porto que, pá, e pode haver milhares de desculpas, argumentos, seja o que for, isso ficam para os podcasts deles, para o qual aconteceu isso. E o Porto só não chega ao intervalo a perder por mais, porque o homem de jogo foi o Diogo Costa, excelente guarda-redes, ótima personalidade, mais uma vez ali a mostrar sentido de posicionamento. Claro que Nuno Santos, naquelas oportunidades, pelo menos uma teria que a colocar lá dentro, mas ele também acabou por fazer um golo de enorme qualidade, ali, como toda a gente viu. Há sempre a velha discussão que é, o Castro há pouco já disse, estamos a falhar muito na finalização e acima de tudo, nós precisamos de marcar golos. Nós não podemos... não podemos... Dois jogos consecutivos, como foram estes, com Famalicão e com o Porto, nós marcamos dois golos em jogos em que, tínhamos que ir com muito mais pressão para cima do adversário e ter feito dois ou três golos para resolver a partida contra o Famalicão, com todo o respeito que o Famalicão nos merece. O Porto Sporting, obviamente, é um jogo tripla, mas dadas as oportunidades, nós deveríamos ter marcado mais. Isso leva sempre à questão, não acho que tenha sido Paulinhos ou meios Paulinhos, essa discussão já ter um bocadinho. É óbvio que o Sporting tem que ser capaz de marcar 40 ou 50 golos com a frente de ataques, claro, que foi escolhida por Ruben Amorim. E neste momento, o Sporting leva 9 golos marcados, é o segundo melhor ataque a par do Porto, não está muito mal se pensarmos que o Benfica está com 13, teve agora uma goleada, talvez até uma goleada um pouco inesperada, mas é uma goleada, e são 5 golos, senão o Benfica, imaginemos que ganhasse um 0 ou 2-0, dos 13, 8, devia ter para aí 10 golos marcados, e portanto estaríamos mais ou menos entre os melhores com equipas com mais golos marcados na Liga, e isso é que é a grande questão para o que vai ser possível fazer nos próximos tempos. Não só aquilo que o Castro disse muito bem, nós temos que ter uma capacidade de finalização maior, temos que matar o jogo nos momentos em que elas aparecem, que as oportunidades aparecem e que podemos não voltar a ter. Claro que na segunda parte voltamos a ter. Opa, o Porto termina o jogo de Alvalade com um remate à baliza, que é o golo do Luís Dias. Efetivamente, o golo do Porto só poderia aparecer pela qualidade incrível daquele jogador. Individual. individual, sem dúvida, é um domínio total. As substituições, como o Castro diz, não resultaram dificilmente. Eu acho que Ruben Amorim, eventualmente a entrada do Daniel Bragança, mas não sei se poderia também ter feito muito mais, porque nós há aqui uma questão que é óbvia. O plantel é mais curto, o plantel não tem a mesma qualidade em termos total como tem Porto e Benfica, nem as mesmas soluções, basta olhar para o banco que o Porto tinha e a capacidade de modificar, e Sérgio Conceição sentiu essa necessidade, faz aquelas duas substituições cedo e percebe que não tinha resultado. O Sporting tem essa dificuldade, se é por questões financeiras, eu acredito que seja em grande parte pelas questões financeiras. O relatório de contas anual estará aí em breve e isso vai ser facilmente percebido por isso. Agora, também há aqui uma questão, toda a gente sabe que eu e o Castro temos aqui nos últimos tempos falado muitas vezes do Paulinho, da importância do Paulinho, de tudo aquilo que o Paulinho pode ou não pode dar ao Sporting e o porquê de Ruben Amorim ter sido teimoso, embora nós não tivéssemos concordado com essa teimosia, mas porque é que ele tem sido teimoso. Agora, há que dizê-lo, é evidente que quando se é teimoso, e ele tem toda a razão para ser teimoso, no sentido, ele é o treinador, ele é que sabe, ele sabe mais do que eu, sabe mais do que nós, é ele que, como eu costumo dizer, que mete a cabeça ali no cepo, debaixo da guilhotina. É a cabeça dele que rola. Exatamente, que rola. Agora, há aqui uma questão que é importante. Ele aposta no Paulinho, há de apostar certamente mais cedo ou mais tarde em Sarabia como titular, e Pedro Gonçalves há de regressar, mas sabia perfeitamente, nós alertamos várias vezes nos diferentes programas de Sporting 160, que se houvessem lesões que afetassem especialmente a zona ofensiva, que tinha que haver soluções. E faltou ali qualquer coisa. Claro que nós podemos dizer assim, faltou o Nuno Santos ter marcado uma das oportunidades. Também estaríamos aqui a falar de outro jogo completamente diferente e o assunto que estamos agora neste momento a debater não seria o mesmo. Mas ele aconteceu. E ele aconteceu e nós não ganhamos ao Porto e não ganhamos ao Famalicão. E deveríamos ter ganho ao Porto e deveríamos ter feito muito mais contra o Famalicão. Não o fizemos. Vamos entrar agora num ciclo complicado, que vamos falar dele. Não só o jogo com o Ajax, com tudo aquilo que vem a seguir, vamos ver o que é que daqui vai resultar. Sabemos que Pedro Gonçalves vai estar fora pelo menos supostamente dos tais 3 jogos, vai falhar aqui 3 jogos muito importantes: Porto, Ajax, em princípio Estoril, uma equipa também complicada como nós sabemos. Vamos ter aqui um desafio muito grande ao Sporting, como nunca Ruben Amorim teve, por muito que as pessoas digam de janeiro ou de janeiro do ano passado, blá blá blá, ganhamos a Taça de Liga, ganhamos ao Porto, ao Benfica, espetacular, nunca tivemos um desafio tão grande em início de temporada com duas competições de altíssimo nível como são a Liga dos Campeões e a Liga dos Campeões e o Campeonato Nacional, e portanto agora vai ser um teste absolutamente decisivo. Há que confiar na equipa, muito bem o Castro há pouco disse, nós saímos do jogo e saímos frustrados por não ter acontecido a vitória, que era aquilo que nós percebemos que estava ao nosso alcance. Isso é bom porque em Alvalade já não sei há quanto tempo não temos uma derrota. Fora já vai de casa para mesmo, 29 jogos? 29 ou 30, 29, exatamente, no outro dia falávamos 27, 28, portanto é muito importante. Fora de Alvalade também sabemos que podemos às vezes empatar, como ainda aconteceu com o Famalicão, mas a última derrota também foi no Benfica, e é esse lado que nós queremos, de sistematização, de constantes vitórias. Agora que vamos entrar num ciclo muito complicado e que a vitória tinha sabido muito bem e iria funcionar como uma cenoura, perdoem-me a expressão, quase aqui à frente do burro, entre aspas, mas que era muito bom, sem dúvida, para o jogo de quarta-feira, não tenho dúvidas nenhumas. Vamos ver o que é que vai acontecer. Quero que o Sporting ganhe, obviamente, na quarta-feira contra o Ajax, vou lá estar para ver esse jogo. Felizmente não preciso levar cartão de adepto. Agora, tenho muito medo também do jogo contra o Estoril no domingo à noite. E esse jogo, eu quero o Sporting a fazer uma excelente figura na Liga dos Campeões, mas quero o Sporting a lutar pelo título até ao final do campeonato, porque não sabemos quem pode ser campeão, mas quero que lute pelo título. Ora aí está. Para fecharmos aqui o Sporting Porto, João, Sarabia disseste há pouco que não acrescentou grande coisa face ao momento do jogo, mas daquilo que viste dele, o que é que achaste? A Sarabia tem muita qualidade, não é? Também era difícil pedir mais a quem só treinou uma vez com os companheiros. Por exemplo, se não fosse as camisolas, ele nem sabia sequer quem eram os companheiros. Portanto, tem muita qualidade, anotou-se ali em grandes momentos do jogo. Eu acho que também para o ritmo que o Sporting joga, e ele como não era titular absoluto, parece que era uma falta de ainda ritmo competitivo. Fisicamente precisa de ser também trabalhado nesse aspecto. Mas muita qualidade naquele pé, muito... tinha uma qualidade de passe fantástica, uma visão de jogo muito boa, muito bom controle de bola. Ele finaliza bem com os dois pés, não teve nenhuma oportunidade, infelizmente. Se tivesse tido, se calhar, a oportunidade que o Nuno Santos teve, garante que se calhar a bola estava lá dentro. Mas, portanto, é esperar que, eu acho que vai ser um jogador decisivo, porque o Sporting precisava de realmente mais um elemento para a frente. É um jogador que tem golo, tem passe, tem muita técnica, tem muita experiência, que é importante, e friso Certo. isso, porque nestes jogos da Champions é preciso jogadores com experiência também. Portanto, tem muita experiência e, portanto, acho que vai trazer muita qualidade à frente de ataque do Sporting. Precisa de tempo, isso é normal. Ele vai ter que aprender jogando, porque nós não temos tempo quase para treinar agora, portanto vai ter que aprender jogando, e não me admirava nada que rapidamente ele fosse titular num dos próximos dois jogos, porque vai haver o cansaço, vai haver o acumular, obviamente, destes dois jogos muito intensos, Porto e Ajax, e estou com o Pedro, tenho muito mais medo do jogo do Estoril do que do Ajax. Porquê? Porque o jogo do Ajax, só por si só, motiva os jogadores para ser da Champions, portanto, só por si só, Certo. os jogadores. Pá, eu dizia, mais de 60% nunca jogaram na Champions, e portanto vão ter aqui uma oportunidade, e só isso, imagino, a vontade, a motivação que os jogadores têm inerentes a jogarem na Champions quando ouvirem aquela música e quando entrarem ali em campo. Se nós ouvimos e nos arrepiamos, os jogadores sentem exatamente o mesmo ou ainda mais. Mas depois tenho medo do Estoril, porque neste jogo nós não temos tanta responsabilidade, temos a responsabilidade, obviamente, de jogar em casa, jogar contra o Ajax, e nós temos que ganhar, mas é uma competição diferente, é uma competição de Champions. Mas depois tenho medo mais do jogo de Estoril, porque são dois jogos que passam com muita intensidade, Porto e Ajax, e o que é que vai acontecer? Depois pode haver ali o maior problema do Ruben Amorim vai ser gerir o físico e gerir aquela questão motivacional, depois domingo à noite irá a Moreira jogar com o Estoril, e aí é que eu acho que se calhar vai haver uma outra surpresa no 11 inicial. E portanto, se calhar a Sarabia não me admirava nada que jogasse contra o Estoril a titular. Neste próximo jogo, eu duvido que não. Vai ser um jogo muito complicado, até porque aquilo que Pedro referiu, vamos ter muitas ausências. Cada vez temos mais ausências. A boa notícia é que, se calhar, vamos ter Matheus Nunes, apesar daquela entrada de Diogo Costa, aquele pé na canela do Matheus Nunes. Eu espero que seja recuperável, mas espero também que seja recuperável o Inácio. Acho que é fundamental para o jogo do Ajax. Mas voltando àquilo que te referiste, Sarabia vai acrescentar muita qualidade, vamos aguardar. Espero que consiga acrescentar exatamente a mesma qualidade que Pedro Gonçalves, ou seja, a capacidade de finalização. E quando nós tivemos uma ou outra oportunidade de marcar. Só uma questão muito rápida ao Paulinho. Paulinho fez uma grande primeira parte, as pessoas acham que não. O Nuno Santos aparece ali isolado, não é por alma do Espírito Santo, é porque Paulinho atraiu e tirou da marcação ali o Pepe. Se virem os dois lances, o Pepe está completamente fora daquele Mas há espaço no quem campo. ainda veja isso no Twitter em imagens e acho que o Paulinho estava desposicionado e fora da sua Sim, posição. Mas depois não tem que se perceber o percebem o jogo do resto. outro. Mas Tem depois que se vem só um perceber o jogo. frame e não percebem Sim. nada do que é que se passou e nem O percebem o que é que ele arrasta. Sporting, com a ausência do Pote, Paulinho ainda teve muita mais importância na ligação, na trair da defesa contrária do Porto, desposicionar a defesa contrária, e depois nós jogávamos em transição, quer para uma ala, quer para outra, ou então, como vocês viram, recuperando ali a bola, colocando-a à disposição do Nuno Santos. Portanto, Paulinho teve uma realmente grande primeira parte, não teve uma grande segunda parte, muito pelos gastos que teve, e aí aquilo que o Pedro ao bocado referiu, que era a parte curta da parte ofensiva, porque, por exemplo, num jogo normal, o Tiete tinha entrado aos 70 minutos. E é um jogador Sim. muito rápido, que ataca muito bem a profundidade. O Sporting passaria a jogar de maneira diferente. O Porto estava mais balanceado e eu acho que teria sido importante. O que, em relação ao Amorim, a decisão é dele, o Pedro já referiu, ele é que sabe muito mais que nós os três juntos, e de olhos fechados. Mas, por exemplo, o que me choca é não ver nenhum ponta-lança no banco. Ou seja, eu até entendo o que o Amorim diz, mas se tivesse um avançado da equipa B dos 23 no banco, eu compreendia, era normal, era o estado dos jovens, mas a verdade é que olhamos para o banco e vimos o Tiago Ferreira, portanto, que pode jogar extremo, vimos também o Gene, que pode jogar extremo, mas não vimos um ponto de lança, o norueguês, o Sock, o Nicolai podia ter jogado, ter estado ao banco, ou seja, nenhum defesa central, isso é que me custa faltar alguém tanto nos escalões inferiores, na equipa B ou no sub-23, alguém que possa, naquela posição de ponta de lança, de ir para ali. E quando olho, por exemplo, para o Pedro Marques, que no Famalicão continua a não ser titular, leva-me a pensar que se calhar mais valia termos ficado com o Pedro Marques, porque se for para ele continuar a não ser titular no Famalicão, dá-me-nos mais Não jeito em adianta, Alvalade sem do que dúvida. em Famalicão. Portanto, é só esse E ele ponto, ontem porque era. jogou, não a Jogou, titular, mas entrou, jogou, mas acho entrou. que entrou para aí aos 86 minutos ou 80 Sim, minutos, não é? 82, salvo erro. Pronto, Acho que não imagina. estou Portanto, errada. eu acho que se era para. Eu percebo que se calhar estava envolvido no negócio do Ugarte, que ainda não jogou, por exemplo, vai ser importante, mas. lá está. Se é para não ser titular, pá, e se houver essa cláusula, eu acho que sim, se calhar mais vale buscá-lo em janeiro, porque tinha-nos dado jeito neste jogo, porque era alguém fresco que podia nos ter ajudado na segunda metade do jogo. E que podia ter feito aqui a diferença? Deixar só uma nota, para avançarmos rapidamente para o jogo do Ajax, que o adepto que caiu da bancada B, da bancada Sul B, está estável. Felizmente, já foi transferido para o Amadora Sintra, não tem necessidade de ser operado, tem um traumatismo craniano e múltiplas, assim que é, Foi a fraturas, bacia, é, mas não é? Foi a bacia. está estável, sim. Felizmente, não aconteceu algo mais grave, mas voltando à velha história do cartão do adepto, voltamos a tocar no, nos mesmos temas e já é uma coisa que já chateia, Pedro, e é preciso que as pessoas tenham aqui a noção destas gravidades, destas situações. Olha, Mariana, isso efetivamente foi uma situação de lamentar. Obviamente o Sporting reagiu logo, ao contrário do que muita gente estava a dizer no Twitter, houve logo uma reação. Inclusive, sei que, segundo me disseram pessoas que viram, até o próprio presidente terá se Certo, inteirado da foi. situação e esteve lá. Inclusive, o comunicado do Diretivo Ultras 21 disse que neste momento não é hora de guerras e, portanto, é de, como eles dizem, agradecer a todos, sem exceção. Portanto, há ali portanto, estendo o agradecimento, e parece-me que estará também claramente a referir-se a essa questão. Eu costumo muitas das vezes dizer aqui: nós no Sporting 160 damos as nossas opiniões e as opiniões vinculam-nos apenas a nós Claro. enquanto programa. Nós não podemos obrigar ninguém a gostar daquilo que nós achamos que é o melhor. Podemos apenas e ser só coerentes com aquilo que são as nossas atitudes, as nossas opiniões, mesmo que muita gente ao longo destes últimos 5 anos pense que o nosso objetivo era lançar candidaturas e ser presidente Sim, e ir para o e Sporting e avanças, fazer e tudo e avanças. trabalhar no Sporting, essas coisas todas, como se nós dependêssemos de alguma coisa do Sporting e quiséssemos eventualmente ir para o Sporting, o que não quer dizer que se fôssemos convidados, nunca se sabe, até poderíamos equacionar, mas não, de Certo. longe que não é. Então eu e o Castro, que moramos no Porto, imagine-se trabalhar para o Sporting, mudar a vida, levar filhos, família, portanto é uma coisa absolutamente que se faz logo assim, bate-se os dedos e vamos lá. E portanto, essas opiniões vinculam-nos obviamente apenas a nós e aquilo que nós dizemos aqui, não podemos obrigar as pessoas a dizer, nós temos feito o nosso trabalho, o cartão de adepto, já vimos falando aqui, noutros projetos, há mais de 1 ano e meio, 2 anos, da importância que tinha e daquilo que era importante falarmos sobre todos, de uma forma que vou-te dizer, na quinta-feira passada estive num podcast brasileiro conhecido, Irlan Simões, eu até tenho o livro dele aqui, já mostrei até o livro dele aqui muitas vezes, olha, até está aqui o livro, que se chama-se Clube Empresa. O Irlan Simões é um escritor e um jornalista brasileiro e convidou 3 pessoas para discutirem no seu podcast na bancada. 3 pessoas. Esteve o Sérgio Ingrácia do Benfica Independente, outro excelente projeto de conteúdos sobre futebol. O Sérgio Sim. é nosso amigo, conhecido também destas andanças. E esteve também o Lobo. O Lobo é vice-presidente da Associação dos Adeptos em Portugal. E curiosamente, o Lobo, que teve excelentes intervenções e é também um adepto, faz parte dos Insane Guys do Vitória Sport Clube, uma das claques mais antigas em Portugal, do Vitória. E a certa altura ele disse uma coisa muito que ficou-me e é mesmo verdade. Pá, nós não podemos politizar, se é que a palavra é bendita desta forma, o cartão do adepto. O objetivo é acabar com o cartão do adepto. Ou seja, o objetivo, eu enquanto manifestação da minha opinião sobre o cartão do adepto, tenho como objetivo acabar o cartão do adepto. Não me interessa com o cartão do adepto atirar à cara o outro, ou tu fazes o cartão do adepto e és uma vergonha. Não, não, pá, eu não posso obrigar as outras pessoas e, portanto, isso é fundamental. E acho que este episódio, sem querer entrar em politiquice, acho que deve abrir aqui um bocadinho as Os antenas, olhos. especialmente ao Sporting. O Sporting tem que fazer qualquer coisa, não, não faz sentido. Vi muita gente, pá, absolutamente inenarrável no Twitter a perguntar: ah, mas o que é que eles estavam lá? Festejaram, atiraram-se para cima. É pá, deve ser gente que não sabe o que é ir ao futebol, porque não faz. faz a mínima ideia do que é festejar um golo. Ou então, se esteja um golo, como se estivessem a ver música clássica. Para essa merda, fiquei em casa, meu. Ou então, para outros sítios. Não... Então, é preciso perceber. Eu, por isso é que hoje coloquei aqui o meu bonézinho vermelho. Já ia dizer. Ai, Jesus. Já ia... Olha o que eu já ia dizer. O meu bonézinho antigo. Podia ser não, vermelho era do Manchester. Peço imenso desculpa. É do Manchester ou da Ferrari, exatamente. E tenho isso. O meu bonézinho antigo, porque me lembra a tempos antigos. Pá, não, toda a gente tem direito a ver no estádio como quiser. E aviso já que vão andar em cima das pessoas que estão em pé no futebol. E sei que já neste fim de semana já aconteceu. E já sei que vão, porque está na lei, que é para ver o futebol sentado, num outro decreto que não tem nada a ver com o cartão de adepto. E eu sei, porque já me vieram dizer, que vão andar em cima dessa coisa. E agora vamos ver se este episódio não vai servir para outras coisas. Enfim, o que me dá... O que me, é preciso... O que me... Qualquer dia temos que ir de fato e gravata. Não, qualquer dia temos que ir de fato e gravata e uma concertina sem também. Cascos. A concertina não, temos que ir para o cartão de adepto, que é mais do que um metro quadrado. Não, bem, mas, exatamente, por acaso não sei como é que estará o corneteiro aqui do Dragão. Como é que ele faz aquilo de... Ele pode levar aquela corneta sem cartão de adepto? Uma boa pergunta. Mas pronto, isto para dizer o quê? Que é uma discussão que continua válida, mas a mim o que mais me custa é a curva sul de Alvalade estar completamente vazia. Independentemente de ser cartão de adepto, se a culpa seja do Sporting que podia ter posto uma área menor, a mim, enquanto adepto, a mim, enquanto... Eu gosto de ir para aquela curva. Eu não estou ligado à Juventude Leonina, nem ao Diretivo, nem à torcida, nem à Brigada. Respeito todos... quem lá estão, respeito muito quem vai ao futebol e quem está a apoiar de norte a sul os nossos jogadores, mas eu enquanto adepto, e toda a gente me sabe, aliás já fui culpado várias vezes por muita gente, às vezes quando vamos ao futebol eu querer ir para determinadas zonas e depois andamos ali todos a fugir das bandeiras e já estraguei muitas vezes a vida a alguns adeptos que vão comigo e que eu digo, eu fico aqui assim, vai, procuramos sempre os melhores lugares, porque gostamos e eu de gosto de estar de pé, isso começa a me preocupar. Exatamente, agora, e todos temos direito a estar no futebol e a ver da forma como entendemos. Não queiram transformar o futebol apenas e sempre naquela questão de estamos aqui todos sentadinhos, agora estamos aqui todos quietinhos e só podemos bater palminhas quando eles mandam. Epá, não. Isso, se é para isso... Epá, eu já disse, não tenho problema nenhum. Quando me puserem tantas regras que não me deixam ir ver o futebol, epá, eu deixo de ir ver o futebol e estou perfeitamente sem problema nenhum. Continuarei a amar este clube como amo há mais de 46... como fazer 46 anos em breve, mas... mas não tenho problema nenhum em abdicar de uma paixão que, por isso vou na quarta-feira a Alvalade, não é preciso cartão de adepto, vou com amigos, infelizmente o Castro não é possível, talvez consiga ver Mariana e mais algumas pessoas em Lisboa e vou porque tenho muitas saudades de ir à Alvalade e vai haver essa possibilidade de ir ver o jogo. Comprei o bilhete, ninguém nos ofereceu, não estejam já exato a fazer filmes, custam-me 30 euros e deixa-me só dizer força, infelizmente, e vocês guardaram um lugar para mim e agradeço ao Diogo que guardou. Ainda lá lugar está, para mim. Vai ficar vazio, não há problema nenhum. Pois, mas como lugar. É o meu primeiro dia de trabalho, não consegui mesmo. E neste caso vou estar na produção do Sporting 107 após o jogo, sou eu que farei a emissão depois do jogo. E vou estar também novamente na Rádio Observador. Já foi. À Rádio Estádio, mas agora não. Na Rádio Observador a comentar o jogo, portanto vai ser a minha estreia da Champions. Pronto, vai ser uma maneira diferente também de viver o jogo, já que não posso estar em Alvalade. Vou ouvir o som em direto da emissão, que é sempre engraçado. Talvez aí já te consiga ouvir em direto, porque não vais dizer mais depressa do que o que eu vejo na televisão, porque vou estar no estádio, seria algo muito estranho tu gritares gol mais depressa do que eu que vou estar no estádio. E como aquilo, e como a Rádio Observador. Por acaso foi uma coisa curiosa, Pedro. Nesta vez eu escrevi golo no Twitter, não é? Fiz o tweet e apareceu muita gente a dizer: ah, não é nada, foi golo, como é que foi golo? Pois, estás porque ali, fui tão rápido, exatamente. As pessoas estão a ver nos streams. E como em princípio devo conseguir ter dados e pelo menos ouvir um bocadinho, ir picando, porque a Rádio Observador dá para ouvir em smartphone por dados, não é? Sem ter, não precisa ter só antena FM, não é preciso o antigo rádiozinho a pilhas, e provavelmente conseguirei ouvir alguma coisa mais. Mas, para terminar este assunto do cartão de adepto, provavelmente, e acho que está mesmo fechado, eu já falei aqui várias vezes, e a Mariana também está lá muitas vezes, nós quando gravamos o pós-jogo, o Castro sabe isto muito bem, seja porque o Castro às vezes está na Rádio Observador, ou seja, porque muitas vezes temos horários diferentes, ele também tem filhos, exatamente, coisas assim, não, seja aquilo que for, há sempre ali um timing entre o início do pós-jogo para gravarmos, e há sempre ali uns 20 minutos, meia hora, ouvir declarações, o Castro também ouve as declarações todas e quer ali obter mais informação, e eu costumo ir ao Clubhouse, onde a Mariana está, e não, é um canal que é uma sala que é organizada pelo Nuno Mourão, a Mariana também lá está, e o Sporting, e é muito giro porque os sportinguistas, alguns estão a sair do estádio, também fazem a sua intervenção, e o Nuno Mourão, como sabe que eu vou gravar o pós-jogo, deixa-me sempre falar, logo mal eu entro no, na sala, o que é porreiro, porque ele é, sabe, ele também é patrono, e eu gosto sempre de falar porque ouço ali, opa, e fiquei contente, ainda agora neste último esteve lá o Miguel, que fez parte da Fundação da Juventude Leonina, tinha acabado de sair do estádio, pá, referiu-se a mim por causa do cartão de adepto, pessoas que têm ouvido falar as minhas intervenções, válidas ou não, ponho sempre este caso sobre o cartão adepto, e eu sei que na próxima quinta-feira o Nuno Mourão está a organizar no Clubhouse uma discussão sobre o cartão de adepto e onde vai estar, e este tem o mesmo interesse, e fiquei contente que ele há pouco já me ligou a convidar para estar presente como um dos moderadores, vai estar o Fernando Madureira dos Super Dragões. E acho que é um bom momento, porque eu tenho muitas, tenho ali grandes questões para lhe fazer e completamente opostas, porque há ali coisas que eu não concordo na forma como se pode lutar contra uma coisa sem ter que fazer parte dessa coisa, e portanto acho que vai ser interessante. Isto também para dizer no Clubhouse, e para finalizar e para passar para o tema seguinte, que nós também temos no Clubhouse, também temos lá o nosso Sporting 160, e eu curiosamente, como nós nunca lá temos ido, reparei no outro dia que já tínhamos mais de 150 membros no Sporting 160 que criamos. Pá, e um dia destes vamos a ver se fazemos lá uma espécie de fórum aberto, como também no Twitter, no Instagram também raramente fazemos, mas ali no Instagram é mais difícil as pessoas falarem, porque obriga a ter que entrar em emissão e a sair, mas ali no Clubhouse é muito fácil, e se calhar um dia destes vamos fazer aí quase um fórum aberto e as pessoas também manifestarem alguma coisa sobre o Sport, que é importante, e portanto fica aí o desafio. Em princípio será quinta-feira às 10 da noite, na próxima quinta-feira, que iremos ter esse tema sobre o cartão de adepto, e acho que vai ser interessante. Deixar só a nota para as pessoas não ficarem baralhadas. Uma coisa é o tema do cartão do adepto com o Fernando Madureira e com o Nuno Mourão. Outra coisa é o direto do Sporting 160 no Clubhouse, ok? Sim. Não é, não é aí a mesma seríamos coisa. Nós com quem quiser para... falar. Aí seríamos nós. Exatamente. Com quem quisesse falar. Deixa-me só referir em relação ao cartão do adepto, que eu deixei a minha opinião também na rádio. Ah, exatamente. Eles aproveitaram, não é? Eles aproveitaram. O Pedro até, eu nem tinha reparado, o Pedro, que me está na página do Observador, eles pegaram e tem mesmo o áudio e está lá. Só um trechozinho só dedicado ao cartão do adepto do Castro, e até fizeram um cabeçalho sobre isso, muito interessante, e é uma frase muito simples do Castro, que é bem verdade, não é? Basta olhar, basta ter olhos e ver como é que estão os setores de cartão de adepto nos diferentes estados do país, e ver que eles estão completamente vazios. E dói. E falando em doer, agora é que vai começar a doer, João. Vem aí o jogo do Ajax, uma equipa que neste momento tem 4 jogos, deixa-me só olhar aqui para os meus apontamentos, 13 golos marcados, 1 golo sofrido. Vai ser um jogo complicado. Bem, vai ser um jogo complicado por duas razões. Primeiro, com as nossas razões internas, que são as ausências, portanto vamos ter uma defesa... iria dizer remendada, porque se Inácio não recuperar, provavelmente a nossa defesa será Esgaio, se calhar Neto e Fedal, ou Mateus Reis, pode também ser uma das opções, e portanto logo por aqui vemos que dos habituais 3 titulares vamos ter 1. Portanto, isso aí complica. Depois continuamos a ter a ausência de Pedro Gonçalves e se calhar do TT, e portanto complica outra vez as opções ofensivas, e referi que o Coates não vai a jogo porque está castigado, por uma estupidez da UEFA, porque um castigo que advém de uma pré-eliminatória para a Liga Europa conta para a Champions, portanto não acho justo, mas é o que é, e portanto por aí vai ser um jogo complicado perante um adversário que é muito forte a nível ofensivo. Portanto, vou recordar que o avançado é o Sebastian Haller, que é um grande jogador, tem o Tadic, que é um jogador fantástico, que eu adoro, tem o Klaassen, tem o Anthony, que foi um jogador que até indiquei a uma pessoa que trabalha no Sporting, porque viu na Copinha no Brasil, sub-20, e é um jogador fantástico, que era do São Paulo, aliás o Ajax está muito atento ao São Paulo, também tem o David Neres no banco, normalmente eles jogam em 4-2-3-1, é uma equipa ofensiva que nos vai causar muitos problemas, e nós com estas restrições em termos de plantel vai ser complicado, mas é uma equipa que também, e tu referiste que só sofreram um golo, mas é verdade, Mariana, é que eles têm grandes, também têm alguns problemas defensivos, e é para aí que o Ruben Amorim está a estudar o jogo. O Sporting vai tentar aproveitar essas lacunas defensivas, o PSV já lhes deu recentemente 5-0, por exemplo, Mas vai ser um jogo completamente, obviamente que eles estão melhor do que estavam no início da época, espero que o Sporting também esteja melhor, mas individualmente o Ajax no meio campo à frente é uma coisa impressionante, quem nos dera ter alguns jogadores e dava-nos muito jeito, tem outros no banco também muito, muito bons, mas a verdade é que o Sporting também, o Amorim habituou-nos a esperar sempre o melhor. E é aquilo que eu estava a referir, estes jogos grandes e crescimento. E depois há a questão motivacional, há a questão de jogar em casa, há a questão dos adeptos, e acho que o Sporting tem tudo também para ganhar o jogo. E até, eu acho que disse no pós-jogo, se o Sporting tivesse o 11 base, portanto, sem lesões, sem castigos, eu estava muito confiante na vitória. Eu disse isso ao Pedro no pós-jogo, que estava muito confiante na vitória perante o Ajax, se calhar mais do que contra o Estoril. E, portanto... Queria salientar que nós temos que ter muitos cuidados defensivos, mas vamos causar também muitos problemas à equipa do Ajax. Portanto, vai ser um grande jogo em Alvalade, vai ser o voltar do Sporting à Champions, que é fundamental, temos de estar todos os anos, sejamos campeões ou não, temos que marcar uma presença assídua, temos que consolidar a nossa posição interna, de modo a que todos os anos o Sporting esteja na Champions, para estes jogos não serem o que estão a ser agora, que é o regressar e toda a gente nostálgica, mas que sejam o habitué de nós irmos à Alvalade à Champions. Em relação ainda ao Ajax, deixa-me referir uma coisa, o Sporting normalmente tem grandes resultados contra o Ajax, historicamente. Certo. E, portanto, o que eu espero é que a história volte a dar-nos uma boa... Historicamente, uma boa... até contra clubes holandeses. Nem sim, contra Ajax, clubes holandeses, é contra o Ajax, exatamente. Exatamente. E, portanto, o que eu sinto é que o Sporting tem tudo para ganhar o Ajax, sabendo que não é um jogo fácil, e eu acho que passa muito pela concentração defensiva, passa muito pela nossa coesão defensiva. Se nós mantivermos os níveis que temos mantido defensivamente, e se conseguirmos, aí sim, finalizar, eu acho que o Sporting pode levar batida aqui para o Ajax, que era fundamental começarmos com uma vitória já na Champions, não só pelo dinheiro, obviamente, mas 3 pontos em casa, aliás, os jogos em casa são todos fundamentais, se quisermos passar, e portanto seria aqui um bom tónico, até já logo para seguir para o jogo do Estoril, nós ganharmos com uma equipa mais ou menos remendada, perante realmente uma grande equipa, que eu admiro muito na aposta da formação. Aliás, o Ajax tem muitos pontos comuns com o Sporting, se as pessoas pensarem bem, nós temos muitos pontos comuns com o Sporting. Por exemplo, o Labiado joga no Ajax, passou pelo Sporting. O estádio do Ajax também tinha fosso, como tem o estádio José de Alvalade, agora já não, porque eles taparam, fizeram uma estrutura metálica e está tapado. Apostam, são das maiores academias do mundo de futebol de formação, e nós também somos. Existem vários pontos realmente comuns com o Sporting, com o Ajax, e portanto vamos ter um jogo perante um histórico do futebol europeu. O Ajax e o Dortmund já foram campeões europeus, o nosso grupo são os únicos que já foram campeões europeus, o Benfica e o Sporting ainda não, e nós estamos aqui a começar um início de uma boa história, esta época na Champions, é isso que desejo, o Sporting tenha uma grande participação e portanto conto com uma vitória perante o Ajax. E vai ser um jogo incrível. Pedro, vou pegar aqui pelo teu lado emocional, tu que ainda não regressaste a Alvalade depois do Sporting campeão, é que é que te vai saber aquele mundo sabe que com o cascola alto? E altria, vai saber a altria, de certeza. Exatamente, a altria sabe com toda a certeza. Olha, primeiro espero que já estado no estádio quando eu vou fazer tomar... questão de te relembrar como um sabe que começa cedo, que é para tu entrar cedo. A questão nem é essa, às vezes não depende só de nós, mas nós vamos tentar sair também aqui do Porto, como é dia de trabalho, mas vamos tentar sair do Porto no tempo suficiente que nos permita pelo menos fazer entrada no ter entrada no estádio que nos permita ouvir isso. Eu vou-te ser sincero, será muito parecido ao que aconteceu na Supertaça, que foi um regresso ao futebol. Há sempre aquele molhar de olhos, não é? As lágrimas vêm sempre aqui porque ficamos sempre bastante emocionados. Eu como é óbvio, vocês sabem muito bem, eu sou muito, muito emotivo e não tenho problema nenhum em dizê-lo isso, e não tenho com muita facilidade que sou capaz de chorar em situações dessas. Claro que vai-me saber muito bem, sabe muito bem, porque o Sporting é aquilo que nós todos dizemos, não é? O Sporting não é só ir ver um jogo de futebol, é toda esta dinâmica. Eu vou sair com três, vou com quatro, vamos quatro amigos no carro, vamos conversar sobre tudo e mais alguma coisa. Um deles é o nosso amigo José Duarte, que já fez aqui parte do Sporting 160. Vamos vamos discutir Sporting pelo caminho, vamos ver Sporting, vamos chegar lá a falar de Sporting, vamos ver o jogo de Sporting, vamos sair, vamos falar de Sporting, vamos gravar pós-jogo no carro sobre Sporting e vamos chegar às 3, 4 da manhã contentes ou tristes, é sempre a velha história, temos de estar preparado para tudo, mas é sempre claro que eu há pouco estava a dizer, regressar à Supertaça é uma coisa, ir ao Alvalade quando estás na tua casa a coisa é completamente diferente, vais certamente saber muito bem, o meu bilhete desta vez tem que ser lá para cima, não, eu também me recusei a comprar mais, a gastar mais do que 30€, 35 era o máximo que eu queria gastar neste bilhete, acho que não pode ser, não podia pagar mais, digo eu, mas se houvesse de 40 teria que ser de 40 porque eu queria mesmo ir ver este jogo, mas a verdade... custa muito não poder estar como habitualmente costumo estar na Superior Sul, ou eventualmente na Superior Norte, que era onde eu gostaria de estar, dada que a Sul está fechada, porque eu gosto desse e porque tenho lá muitos amigos que vão ver o jogo. Pronto, vou estar lá em cima. Já lá vi um jogo, não foi naquele sítio, foi parecido, acho que até estava com o Castro. Vimos lá um Arsenal Sporting, ficou 0-0, estávamos mesmo no último lugar. De mais alto do estádio que podia acontecer, e que era um lugar até interessante, pelo menos a panorâmica era muito gira, dava boas fotografias e dava para ver bem as movimentações dos jogadores, mas o mais importante, claro, é a vitória. Vai ser um jogo complicado, o Ajax tem uma excelente equipa, tem estado nestes últimos anos nas competições europeias. Eu vi há bocado o Abel aqui a dizer que perdeu 4-0 com o PSV, mas foi na Cruyff Cup, porque no campeonato tem 3 vitórias e 1 empate, está colado ao PSV, é evidente que é uma equipa complicada, mas obviamente o Sporting está em casa e tem que manter o mesmo espírito de como entrou contra o Porto. Agora, claro que era muito diferente se entrássemos em Alvalade com a vitória diante do Porto, não sendo possível, e sabendo que o setor defensivo, o que me preocupa neste jogo, obviamente, é o setor defensivo. Vamos ter pela frente uma quantidade de jogadores, como o Carlos já disse, entre os Tadic, o Klaassen, o Anthony, há aqui uma quantidade de jogadores que podem trazer aqui uma série de complicações, e o nosso lado na defesa vamos estar fragilizados, pela ausência também de Coates, não é? Que acaba por ser uma perda que enfim, nesta altura é um jogador absolutamente titular, mas lá está, temos que fazer o nosso jogo e a equipa tem dado sempre garantias de que, sejam em condições for, está sempre preparada para lutar pela vitória e com 50% da lutação, enquanto ao Porto acho que estiveram 19 mil ou mais coisa, menos coisa, 19.800 18.800 quase 19 mil, já sabemos que tem que se contar ali com os 3 mil da bancada do cartão de visitante do Sporting, mais mil e não sei quantos de coisa, e portanto estava praticamente esgotado, e imagino que alguns bilhetes de 45 e 50 não tenham sido vendidos. Contra o Ajax irá ser a mesma coisa, obviamente não vale a pena referir, os bilhetes estão caros, ainda no... Olha, por causa do Clubhouse, no pós-jogo estava a ouvir pessoas que têm lugares na Central, certo, e que fizeram as contas e estavam a dizer, o ano passado, ver o Sporting em média, por exemplo, num lugar de Leão, naqueles lugares de Leão que se compram, não é, que vocês conhecem muito bem, saía-lhe a 19€ cada jogo, o ano passado, e neste momento tem pago 50€ para ir ver cada jogo. Agora estes dois jogos são 100€, e parecendo que não, fazendo as contas a todo o campeonato, se continuarem com esta política, vai pagar quase o dobro daquilo que pagou, chegando a mais de 900€, o que é significativo, e ele era um caso que estava-se a queixar e até podia pagar, como ele disse, e bem, mas há aqui que rever esta política de preços, e acho que já é a possibilidade para a rever com 50% da lotação. Sei que o cartão da a Gamebox não pode regressar assim com tanta facilidade, porque há ali outras considerações até contratuais, tem a ver com os lugares de Leão, vi essa discussão também no Clubhouse, e havia ali diferentes opiniões, mas parecia-me válida por causa dos contratos que estão assinados, mas há outras formas de o fazer, e o Sporting tem que começar a preparar, porque estes preços são impensáveis, e se, e digo são já, se o Sporting, a longo se prazo. Por algum momento o Sporting descola da liderança, ou começa a ficar mais para trás, as pessoas depois vão começar a pensar duas vezes. Vocês já sabem que isto é sempre a melhor história. Se a bola não entra, há uma tendência para começar a ter-se menos adeptos, e mesmo fora de casa sabemos as dificuldades que estão a acontecer. Oh Pedro, deixa-me só referir uma coisa dos bilhetes, Mariana. Só dar aqui, não tem nada a ver, concordo tudo com o que o Pedro disse, acho que deve ser revisto os preços, até já falei nisso publicamente no Twitter, mas em defesa dos adeptos como nós do Norte, só para verem quanto nós gastamos, quando dizem, ah, mas vocês, para vir a Lisboa e tudo, mas só para terem a noção de quanto nós gastamos quando vamos aqui a jogos do Norte, porque não há gameboxes aqui. Portanto, muitas vezes pagamos 20, 25 euros por Sim. jogo para ir aos jogos aqui do Norte. E, portanto, quando as pessoas dizem, ah, mas pronto, é Alvalade e é mais perto, e porque é que não vêm e tudo, mas nós gastamos muito dinheiro também por ano quando vamos fora e nós não temos gameboxes. Pagar 20, 25 euros, já paguei 30 e 35 euros para ir às Antas, antigamente, e portanto é para as pessoas também terem uma noção, e quando se fala muito dos adeptos que só vão fora, é para terem noção também do dinheiro que gastam ao ano, até basta referir que a maior parte dos clubes está aqui no Norte, e portanto nós vamos a muitos jogos. Portanto, nós sabemos bem a dor que estão a sentir agora, porque quando chega a essas alturas, nós temos que sempre despender. Raramente há bilhetes abaixo dos 15 euros, raramente há bilhetes abaixo dos Ah, 20 sim. euros. E, portanto, muitas vezes temos que despender 20, 25 euros, 30 euros para ver o Sporting, às vezes para entrar em campos que não têm as condições de Alvalade. Nem pouco mais ou menos. Deixar só aqui uma nota antes do último tema desta noite, porque o programa já vai longo, que tentem chegar o mais cedo possível a Alvalade. Estejam atentos perto da entrada, que normalmente existem sempre umas meninas ou uns meninos que estão a ver os certificados dos testes Covid ou dos certificados de vacinação para vos darem uma pulseira para ser mais rápida a entrada. Já sabem que autotestes não dão, teste antigênio tem que ser feito 24 a 48 horas antes, não pode ser feito hoje. Aliás, pode ser feito hoje para ir na quarta. Sim, Tem que 48 ser horas que tem feito validade. até 48 horas antes do início Do jogo. do jogo. Portanto, não gastem dinheiro à toa para depois não poderem entrar. Por favor, isso não faz sentido nenhum. E vamos então ao último tema da noite, até porque o programa já vai bem longo. 3 anos de Frederico Varanda. João Castro, o balanço. Deixa eu ver se estou em mute. Estou em mute? Não. Não. Não, acho que não, acho que é. Epá, eu acho que o balanço. Por acaso, eu estava a pensar, o que é que se pode dizer? Há aqui coisas para fazer até um balanço, eu acho que nós precisamos ver bem as contas do Sporting. E, portanto, sem esse fator, obviamente, em termos desportivos, tivemos duas épocas muito más, com muitas contratações despropositadas, sem sentido, muitos treinadores a rodarem, o projeto não resultou do todo, ainda estamos a ter consequências disso mesmo, porque temos muitos jogadores que não foram colocados, temos aqui alguns jogadores que não foram, por acaso foram colocados agora quase todos, mas por empréstimo, ou seja, não foram vendidos, é isso que eu queria dizer, houve um grande trabalho este ano e entrou pessoas para ajudar o Viana e o Departamento de Futebol a tratar desses assuntos e pessoas com muita qualidade e, portanto, conseguiu-se escoar aqui alguns sedentários por empréstimo, pelo menos para aliviar a carga salarial, mas a verdade é que foram contratados pela direção de Frederico Varandas, tirando alguns, foram contratados por Sousa Sintra a peso de ouro, ou recontratados também. E, portanto, e isso, obviamente, esses 2 anos foram extremamente negativos em termos desportivos. Depois, o all-in do Ruben Amorim funcionou em pleno, não é? Como sabemos, fomos campeões, ganhámos a Supertaça, acabamos por ganhar também a Taça da Liga, conseguimos construir uma identidade diferente, conseguimos trazer. Pós-Sporting, conseguimos trazer pós-Sporting jovens adeptos, tudo a voltar e com alegria temos sido campeões e temos aqui um projeto e a aposta na formação tem sido também profícua, muito também porque o Amorim assim o quer e o projeto assim o indica. E portanto, em termos de futebol, nas modalidades também, apesar de haver desinvestimento, também vai haver uma aposta na formação. O Pedro referiu isso ao ler o orçamento hoje do clube, que é mesmo uma ordem específica lá no orçamento, que é aposta na formação das modalidades. É preciso realmente renovar algumas equipas. É verdade que o Sporting também acabou por ter sucesso nas modalidades e isso conseguiu-se muito das equipas que já estavam construídas no passado, que foi-se mantendo, e portanto, aí as das modalidades, eu acho que agora também no futebol feminino, por exemplo, já vejo esta direção com outros olhos, com outro tipo de projeto, que eu acho que durante 2 anos o futebol feminino andou a marinar, diga-se passagem. Acho que perdemos 2 anos, na minha opinião. Agora sim, acho que a equipa feminina até me parece um bocadinho a equipa masculina, uma aposta de uma boa treinadora, com ideias, uma aposta também na formação, e portanto acho que se aproximou muito, mas, e portanto conseguiu algumas coisas, foi conseguir também algumas obras, podemos criticar algumas, podemos não gostar de outras, mas podemos salientar outras. Foram feitas algumas obras também estruturais importantes, quer na academia, quer no próprio estádio, mas valem o que valem, cada um tira, dá a importância que elas têm, consoante a sua opinião. Não vou estar aqui a dizer se gosto do campo de basquete ou se gosto daquele campo de atletismo, acho que foram coisas que tudo que vem a acrescentar é sempre um bocadinho positivo, mas acho que o grande ponto que aqui falta é a relação com o adepto. Foi muito conseguida a relação do adepto com a época passada, graças aos insights, e aí um ponto muito positivo para a comunicação do Sporting, que deu um salto qualitativo de clube pequeno em termos de comunicação já para um clube muito grande e que agora até outros clubes começam a copiar estas ideias. Houve aí um grande salto qualitativo, desde a altura que deixou-se a comunicação para quem sabe e não estar o presidente ou Presidente da Assembleia Geral de 15 em 15 dias a vir à televisão ou a fazer entrevistas. E, portanto, isso foi uma mudança estratégica que resultou. Agora, eu acho que a relação com os claques, a relação com o adepto, e nas situações dos adeptos entrarem descalços, esta situação do cartão de adepto, que eu acho que o Sporting devia ser contra o cartão de adepto, e, não, e parece-me que não o é. Esta propensão em defender o adepto é que eu acho que é um ponto extremamente negativo. E atenção, que eu ainda não falei das finanças porque não sei o relatório, mas eu acho que é um ponto extremamente negativo da direção de Frederico Varandas, porque existem situações, mesmo no discurso dele que vai buscar coisas ao passado, que eu acho que é completamente escusado face àquilo que vivemos no presente. Ou seja, está sempre a dizer ou a criticar antigas direções sobre o que aconteceu, sempre a relembrar isso, acho que já é despropositado passar 3 anos. Eu entendo que quando alguém entra basta sempre essa comparação, mas passar 3 anos e sobre uma onda de vitória, uma onda verde, acho que é completamente despropositado estar-se sempre a massacrar os adeptos com essas comparações com o passado. Em relação ainda à relação com os adeptos, acho que ainda falta alguns passos. A app, epá, já nem sei o que é dizer da app. A app, quando sair, já não se utiliza a app, mas acho que está para sair. Acho que foram feitas coisas também no estádio, agora também há a questão dos tokens, foi-se evoluindo. Portanto, toda essa parte comercial do Sporting foi crescendo. Nas minhas notas finais eu vou falar da Nike, que é, para mim, um ponto negativo nesta, até à data, surpreendentemente negativo, uma grande multinacional com falta de stock. Mas acho que, em termos de comparação, a grande preocupação minha é sempre a saúde e o futuro do Sporting. E neste momento tenho muita preocupação sobre as finanças do Sporting, porque aconteceu várias situações, neste caso, obviamente, o Covid, e aconteceu as duas primeiras épocas que nos trouxeram uma âncora muito pesada em termos de orçamento, em termos de finanças. O Sporting tinha também uma grande almofada, que foi o contrato com a NOS. Há que referir, o Sporting tinha essa grande almofada e utilizou, empréstimos obrigacionistas todos o fazem, e acho que esta direção fez o mesmo, mas essa almofada tende a acabar, e realmente o Sporting, eu percebo que é preciso o sucesso desportivo para gerar mais valias. O mercado não ajudou, é verdade. Tivemos agora a venda de Nuno Mendes, mas foi por empréstimo, 7 milhões, e agora vamos ver o restante. Portanto, o mercado não ajudou. Obviamente que ganhar, estar na Champions, vai sempre valorizar os nossos ativos. É verdade que também temos sempre comprado muitos ativos por metade do passe. Não é metade do passe, mas é uma percentagem da futura venda, como agora tem que ser feito legalmente. E, portanto, temos aqui uma situação preocupante quanto ao futuro. Quando sair as contas, nós vamos ver, porque nós vamos receber o dinheiro da Champions, obviamente, mas também vamos começar a pagar o Paulinho, vamos começar a pagar, além das despesas, todas as outras despesas, há algumas situações que nós temos que estar a pagar e começam, e eram pagas. O Paulinho, por exemplo, em outubro começa a ser os maiores pagamentos, e portanto vamos ver como é que vai sair as contas, porque o Sporting tem aqui 2 caminhos. Se conseguir o sucesso esportivo e está sempre presente na Champions, obviamente ficamos muito mais aliviados. Se nós não conseguimos isso, e a tendência do mercado, realmente as transferências estão menores nesta fase, o Sporting tem que, e os clubes portugueses têm que pensar que não é possível estar a depender somente das vendas de jogadores, de vendas que acontecem por grande valor e que os clubes vão conseguindo sobreviver nessa maneira, porque o mercado não está a atender isso. Está a atender muito para jogadores com passe na mão, e o Sporting não pode conseguir entrar nesse mercado, porque pedem valores muito, muito altos para assinar, e portanto nós temos que começar a gerir com o que temos, e provejo aqui há tempos complicados se não tivermos sucesso desportivo. Se tivermos sucesso desportivo, conseguimos ter mais patrocínios, mais sócios, mais vendas de camisolas, etc, etc, mais participações nas Champions, mais prémios monetários, obviamente, mas vamos ver. Estou muito cético em relação às finanças que vão sair daí. E em relação à comunicação com o adepto, com os claques, por exemplo, falta apaziguar isso, falta esquecer o passado, e portanto é algo que deve ser trabalhado por esta direção. Obviamente que sabemos que vão surgir 6 ou 7 candidatos para as eleições, mas não é tempo de falar de eleições, senão ainda dizem que eu estou a dar asa contra o Ajax. Pensam logo que eu estou a falar logo de eleições antecipadas ou algo do género. E portanto, vamos ver, a avaliação vai muito depender agora também das finanças que está aí. Em termos desportivos, houve sucesso no último ano, mas nunca podemos esquecer também o mal que foi feito nos 2 anos anteriores. E depois, no final, temos que contabilizar o positivo e o negativo e vemos como estamos de finanças, porque Temos que obviamente colocar na o futuro balança. do clube, para mim, é o que mais interessa, seja a direção A, B ou C. É sempre o futuro, é sempre a sobrevivência do Sporting, é sempre, obviamente, a qualidade. Eu quero ganhar sempre, mas temos que saber com que meios é que podemos contar daqui a um ano. O futuro é Sporting sempre. Pedro Varela, o teu balanço destes 3 anos, de Frederico Varandas, e vais ter que te tirar do mute novamente. Sim. Epá, o Castro já. Eu não me vou estar agora aqui a repetir. Acho que o Castro essencialmente já disse tudo aquilo que eram os pontos fundamentais. Não, eu faz-me uma certa. Aflige-me um bocadinho quando as pessoas já estão a dizer que eu vou votar no Varandas, eu tenho o presidente que tem que continuar. Mas não sei se é ou não. Há mérito no que houve o ano passado, como há muito de mérito nas 2 primeiras temporadas em que a coisa correu muito mal. Da mesma forma que tem uma temporada fantástica e que a equipa conquistou tudo e mais algumas coisa, e que equipas do Sporting, todas genericamente, modalidades e futebol, e conquistaram tudo e mais alguma coisa, mas há também vimos da pior temporada, provavelmente, da história do futebol Certo. do Sporting. E portanto, o editorial que ele escreve no Jornal do Sporting é, bem, enfim, é o pequeno conto de fadas, mas isso é normal. Bruno Carvalho às vezes também tinha contos de fadas no jornal, acontece com todos os presidentes, Claro. é normal, não há. Não, não. Agora, nós estamos cá também para. Nós não podemos não só passar cheques em branco, como também temos que ter alguma capacidade, algum discernimento para avaliarmos as diferentes situações. Curiosamente, muitos dos erros que foram cometidos nas primeiras temporadas foram remendados com coisas muito simples que falamos aqui ao longo de vários programas. Isto sem estarmos aqui a achar que somos os maiores da nossa rua. No meu caso, até se calhar sou o mesmo, que mora aqui pouca gente, mas tirando isso, é óbvio que eram coisas absolutamente simples, fáceis de executar. Outras foram bem feitas, mas há aqui uma questão que me parece fundamental. Primeiro, quem será a oposição que vai aparecer no Sporting? Porque isto de Exato. achar-se que não há nada para dizer, epá, tudo é político e há sempre coisas para se poder contestar. E as coisas podem ser contestadas quando há argumentos. Claro que, como eu dizia, depende de quem for a contestação. Se for aqueles eternos contestatários das últimas eleições, provavelmente Frederico Varandas ganha aquilo com uma perna às costas. Ou duas. Mesmo que Varandas não se queira candidatar, que acho difícil, já deu para perceber que há ali claramente alguém que poderá tomar conta do clube seguindo a mesma linha. André Bernardo é uma pessoa que tem que subiu de forma muito rápida e que está neste momento colocada na SAD. E portanto, a oposição que irá aparecer terá que ou é capaz de esgrimir e colocar em causa algumas das coisas que foram feitas no passado, ou não. É claro que ninguém se engane. Nós podemos dizer que Rogério, eu já disse aqui porque é que nunca votarei em Varandas enquanto lá estiver o Rogério Alves. Rogério Alves é uma das piores coisas que apareceu no Sporting nos últimos anos. Alegadamente, é melhor dizer isto, não vai ele meter um processo em cima, ele sabe de tudo, mas há aqui uma coisa que é importante, que é, nós não nos podemos esquecer dos problemas que aconteceram, como o Não Castro sabe marcar disse, AGs, mas não de sabe resto, marcar AGs, e eu já vou podemos falar esquecer. também disso no, nas notas finais, mas temos a questão do público, da relação com claques e com os adeptos, esta coisa das Assembleias Gerais, há uma série de assuntos e uma série de questões que são necessárias discutir. Agora, tem que aparecer alguém, se querem ser a oposição e ter alguma capacidade para, eventualmente, mudar a cabeça dos sportinguistas, porque isto, Mariana, por muito que custe dizer, a bola entrou, fez golo e o Sporting foi campeão no futebol. Se o Sporting Ponto. não tivesse sido campeão no futebol o ano passado, é Certo. óbvio que outro galo cantaria ou outro leão iria rugir, como nós sabemos. A bola tem muita importância, Exatamente. especialmente a bola de futebol. Ganhamos com muito mérito, conquistamos muitas modalidades, que têm vindo a ser também algo que já é natural nos últimos anos, e isso tem um ponto fundamental. E as pessoas esquecem sempre que não são os Twitters, não são os Facebooks, não são as redes sociais que votam. No dia de lá colocar o votozinho à máquina, há pessoas que nem sabem quem é o Pedro Varela e o João Castro e a Mariana e o Twitter e as redes sociais, e são milhares de pessoas que têm voto. Por isso é que muita gente ficou espantada é no que dia em que tem Bruno muitos Carvalho foi votos. destituído. Eu conheço centenas de pessoas, e o João Castro também, e tu também, que foram especialmente, que não são pessoas que vão aos Twitters, que não estão um pouco marimando com o que as pessoas dizem, que foram lá, votaram, vieram-se embora, única e exclusivamente, na altura, para destituir. Pessoas que nem gostavam de Varandas, pessoas que nem gostavam de Bruno Carvalho. Portanto, há esse achar que esta bolha que nós vivemos aqui, que para nós é uma bolha muito agradável, do Sporting 160, atenção, e nós Certo. achamos que trazemos algum valor para a discussão sportinguista, mas é uma bolha pequenina, minúscula, não é? Conheço milhares de pessoas que votam que não fazem a mínima ideia o que é o Sporting 160, e nós já chegamos a muita gente, e portanto, há muito ainda para falar. O Castro disse muito bem, relatório de contas, eu ainda agora fiz aqui refresh no site da CMVM, ainda não está, no outro dia coloquei. Há quem diga que já passou o prazo. E já mostraram o artigo, eu também já mostrei o outro. Não sei bem se é assim tão verdade, se já devíamos estar a pagar multas ou não. Não me parece. Parece que ainda estamos dentro do prazo para a apresentação das contas, prestação anual, que são a prestação anual e a semestral são as únicas com que está definido as periodicidades. Eu pensava que era só anual, mas entretanto já me corrigiram, e a semestral também. Mas depois na semestral têm que ser apresentadas, acho que 2 ou 3 anos seguintes. Mas há aqui muitas dúvidas e há aqui muita coisa que é preciso discutir. Mas para eu discutir, não só como o Castro disse bem, temos que esperar por este terceiro ano, pelo relatório de contas. Não se enganem, o relatório de contas anual vai apresentar 40, 41, 42 milhões de resultado líquido negativo. Não, não parece que, a não ser que apareça ali alguma coisa absolutamente extraordinária que nós não saibamos, mas acho difícil. E, portanto, a situação é preocupante, sim, é. Por isso é que nós também tivemos de ter alguns cuidados aqui no mercado, e que não os tivemos, por exemplo, no mercado de verão, onde gastamos um bocadinho mais por antecipação já das potenciais receitas da Liga dos Campeões. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que é que daí vai surgir, e vamos ver, e depois cá estaremos para avaliar, e dar a nossa opinião. Há uma coisa que não nos podem acusar nunca: nós sempre demos a nossa opinião em relação a quem nós votávamos, quem é que achamos que deviam votar. Não podemos votar pelas outras pessoas, como é óbvio. Claro. E nessa altura haverá tempo para discutir com mais detalhe. Agora, que há aqui muita coisa que é preocupante e é preciso discutir, é desde alguma falta de liberdade de expressão. Eu não me esqueço nunca daqueles 2 jogos em Barcelos que fomos assistir, um, o Castro foi comigo, o outro já não foi, mas que sabe, falamos aqui várias vezes, o jogo do Campeonato da Taça de Liga, situações que nós sabemos, que fomos reportando também aqui, as questões das contas. Há aqui coisas muito importantes para falar, vamos falar delas quando tivermos mais dados, é importante, não nos escondemos nunca. Agora, não, como eu vejo muita gente a dizer, ah não, eu vou votar no Varandas, e o Varandas merece ser o próximo presidente. Não sei, vamos ver. O Varandas merece ser o próximo presidente, vamos ver. Vamos ver que projeto é que continua, porque esta coisa de se apresentarem, opa, e até te digo, o Castro ainda há pouco falou aqui de uma coisa que o Sporting acabou de apresentar, que curiosamente nós fizemos o programa ainda na semana passada, foi na semana passada, não, foi há Há 2 15 semanas com o Nuno dias. Valinhas sobre os fan tokens. Entretanto, o Sporting, e nós tínhamos dito que o Sporting já tinha uma parceria fechada com uma determinada empresa. Essa empresa veio-se a saber ontem, que é a BTCI, a empresa turca. Curiosamente, eu estou por esta imagem porque esta página que vocês estão a ver aqui, já em vez de lá ter Sporting CP, e no pequenino, no logo, chegou a ter Lisbon só, no que dá origem. Portanto, muitos adeptos devem ter reclamado, e alguns fomos nós também, e já mudaram isso rapidamente, porque na página inicial também tinha lá o símbolo do Sporting, dizia Sporting Lisbon. E algumas coisas têm aparecido e são importantes, mas não justifica tudo, não se podem dar cartões. Há aqui muita coisa que não está bem. O Castro vai falar de uma coisa muito importante no final, sobre a Nike. E há outras coisas mais em termos de e-commerce e em termos digital. Eu dou muito apreço ao que o André Igreja tem feito, é verdade. Fabuloso, Tem fantástico, feito e um o trabalho podcast incrível. tem feito, mas parece que a nossa estratégia parou aí. Desculpem-me, nada contra o André, por amor de Deus, tem feito um trabalho fantástico, e os insights e a forma como são construídos e até a própria dinâmica no podcast tem melhorado muito, é completamente diferente. Vocês verem o primeiro episódio é como aqui no Sporting 107, é a mesma coisa ver o primeiro ou ver passado, e obviamente ali já está bom fazer com outros meios profissionais, mas basta ver a interação que tem acontecido nos últimos, é sempre diferente, e houve ali uma evolução e tem funcionado muito bem, mas parece que as coisas estão um bocadinho paradas, não há muito mais do que isso, vão-se fazendo aqui umas coisitas, vamos ver. Também não se tem tido a oportunidade de ver, não há Assembleias Gerais, e eu irei falar disso mais um bocadinho à frente muito rapidamente, mas, e é preciso discutir claramente, mas cá estaremos para dizer. Mas há um ponto muito importante: 3 anos, há aqui 2 anos muito maus, há 1 ano muito bom, não há cartas, não há cheques em brancos para ninguém, cá estaremos na altura devida, e quando sair o relatório de contas podem contar com a nossa análise dentro daquilo que é nosso conhecimento. Eu sei que dá sempre muito trabalho ler, são 150 páginas, mesmo o do orçamento que eu li são 32 e que todos puderam ler e que certamente leram, mas o outro é um bocadinho maior, mais complexo, e mesmo no do Sporting, do clube, ainda tive que me socorrer de algumas pessoas para analisar lá uma linha muito curiosa que irei falar dela um bocadinho mais à frente. E que já falaste dela também no Patreon. Patreon do Sporting 107. Acho que os patronos tinham direito a saber um bocadinho antes o que é que eram as minhas considerações. E é um áudio mais amplo, são 10 minutos, mais amplo, maior. Aqui vou sintetizar e vou ser mais rápido a dizer as coisas principais que vi do orçamento. E vamos então aqui às notas finais. João, tu que já disseste que vais aqui falar da Nike. Vou falar da Nike, porque, para surpresa minha, e eu e o Pedro, porque temos, se calhar, alguns seguidores no Twitter, nesta bolha que é o Twitter, vêm-nos perguntar muitas coisas sobre bilhetes, como é que comprar, e às vezes, como a linha de Sporting às vezes demora muito tempo a responder, e é mais rápido, o Twitter é muito rápido, vêm-nos perguntar muitas coisas, e muita gente, e até amigos, veio-me referir que realmente muita dificuldade em comprar a nova camisola de Sporting. E isso, para mim, é preocupante nesta fase, ou seja, uma grande multinacional. Reparem, eu não estou a culpar o Sporting, estou a culpar a Nike neste momento. Obviamente que há aspectos que o Sporting se calhar pode ter, ou pensou estarem tratados por ser uma grande multinacional, ou mesmo tratou, mas a verdade é que falta muito estoque, falta estoque de criança, falta muitos tamanhos. Nós tivemos um grande jogo e vamos ter outro grande jogo, onde obviamente que muita gente foi à loja e não conseguiu comprar a camisola nem para os miúdos. Eu tenho relatos. E é uma mega store. E é uma mega história. Tenho aqui relatos sobre isso, e ainda há muitos produtos Macron, obviamente, na loja, mas da Nike há poucos, mesmo em Sport Zones, há poucas camisolas porque não há stock. Isso é preocupante, principalmente numa fase de ativação de sportinguismo, que são estes grandes jogos contra o Porto, que vai toda a gente, vai gente de fora, chega lá à mega store, existe uma compra muito emocional da camisola. Não, muita gente sai daqui e pensa que não vai gastar dinheiro, mas entra na loja e há uma compra muito, muito, muito emocional, e que perde-se naquela altura por não haver stock, para criança, para adultos, para não haver tamanhos, e portanto a Nike está a falhar nisso, acho que falha muito stock, acho que já prometeu ao Sporting, pelo que me disseram, muito stock, mas não tem cumprido, e preocupa-me isso. Obviamente que no Sporting é standard, é um parceiro standard, não entramos logo como os tiers superiores, entramos como standard, e isso está-se a ver nesta falta de planificação da Nike, ou eles não contavam que o Sporting vendesse tanto, o que para já também é mau, que indica que realmente fizeram um mau estudo sobre o Sporting, ou realmente algo está a falhar, e é preocupante, porque nós podíamos ganhar muito dinheiro com estes dois jogos. Por exemplo, o Pedro vai à Alvalade agora, faz conta que ele ia à Alvalade, entra na loja e diz, epá, está aqui uma camisola para a minha filha, vou levar. Essa compra emocional já não vai existir, não há tamanhos, e portanto é estes jogos, estes momentos que se vendem realmente muito, e são dois grandes jogos seguidos em Alvalade. Nós estamos a perder isso, além das vendas online, obviamente chegas lá ao site e não tens tamanhos. Pronto, isso é um dos aspectos muito importantes da loja, mesmo online, ou sem ser online, ou nas Sport Zones. Nesta altura a Nike está a falhar claramente em relação ao stock de suporte, e é muito preocupante quanto a mim em termos financeiros e na repercussão que dá, porque é aquilo que o Pedro disse, a bola deixa de entrar, o suporte deixa de ganhar e esmorece um bocadinho essa compra emotiva. Isso, as pessoas não pensem que se o suporte estiver em quarto ou quinto, é totalmente diferente de estar em primeiro. Há sempre aquela emoção de estar em primeiro, comprar a camisola, tem-se vendido muito, é verdade. Também disseram, e já me disseram aqui no Twitter, que o Sporting comprou, o Sporting, a Nike, foi um dos maiores estoques que o Sporting teve nos últimos anos de camisolas inicialmente, mas esgotou, que é bom, mas temos que estar preparados para. Portanto, isso era o que eu queria dizer da Nike, para não demorar muito tempo, até porque depois também tem que sair. Há outra questão que é a relva, só por nota final, preocupou-me. Eu estava a ver na televisão não fui ao estádio. Vou contar agora com a especialidade do Pedro Varela na quarta-feira, que ele percebe muito relva, para me explicar se a relva está boa ou má. Mas a verdade é que notei que a relva estava, levantou muitas vezes. O jogo eu sei que foi disputado, foi intenso, mas tu podes confirmar, Mariana. Levantou muitas vezes. Noto que não está tão boa como chegamos a ter da rede. Isto leva-me, espero que seja uma fase passageira, alguma situação que tenha acontecido, calor, chuva, não sei, com o tempo que quiser. O estado de Alvalade é muito difícil em termos de clima para a relva, porque tem dois climas completamente distintos, a parte norte e a parte sul, porque foi projetado daquela forma que nós sabemos, e portanto esta troca, espero que a troca da empresa da relva, por terem dado melhores condições financeiras ou ter dado algo em troca ao Sporting para serem os novos fornecedores e os novos tratadores de relva, quer no Sporting, quer na academia, espero que no futuro o Sporting não se arrependa disso, porque a rede é realmente... ou era, ou, para mim é, nesta altura, até prova em contrário, a melhor empresa de tempo. Sim, é a melhor empresa de tratamento de relva. E aquilo que eu vi no sábado, fiquei um bocadinho, aliás, nós comentámos em vários grupos, ficámos um bocadinho a princípio sobre aquilo. Eu sei que é um pormenor, mas que para uma equipa que gosta de jogar futebol, pode ser um pormaior assim que chegar o inverno, não se esqueçam disso. E portanto, eram as minhas notas. E a última, obviamente, é para desejar as melhoras ao adepto do Sporting, que infelizmente teve o acidente de Alvalade. Desejar-lhe rapidamente as melhoras, porque nós precisamos de todos os leões. Exatamente. Pedro Varela, as tuas notas finais. Olha, a minha nota final vai ser essencialmente sobre o orçamento do Sporting 2021-2022 que foi apresentado para o Sporting Clube, não, estamos a falar de Sporting Clube, modalidades, não profissional, sem contar com o futebol, como sabem, sem assado. O documento está disponível para os associados no site que o Sporting disponibiliza já, o ano passado tinha disponibilizado. Deixa-me dizer que o Sportingista, e não preciso que me ouçam a mim, porque eu não sou financeiro nem sei nada destas coisas, mas eu gosto também de me informar e há muitos sportinguistas de vários extremos do clube, até uns pró-barandas, outros anti-barandas, seja o que for, que sabem muito de finanças e que fazem sempre bons textos importantes sobre os relatórios e contas e sobre as contas, os orçamentos relativos ao Sporting. E portanto, não precisam de andar à espera que outros adeptos do clube. Isto porquê? Porque na semana passada, curiosamente, andou um tweet e uma notícia a ser espalhada, ainda por cima, por um adepto portista, de uma notícia de maio de 2021, quando saiu o relatório do terceiro trimestre, convenientemente recortada para não ter a data e colocada sem referir que é o terceiro trimestre, e essa coisa viralizou e andaram adeptos sportingistas a partilhar aquilo. Era uma notícia válida, aquilo era verdadeiro, mas foi transformado quase como num sensacionalismo. Aquilo faz lembrar um bocadinho esta história dos fake news e da só para mostrar que estava tudo mal e parecia que tinha saído. Pá, vi muitas pessoas a perguntar, então, mas já saiu o relatório de contas, outra 26 milhões, e sei que mais é, pá, não. Ou seja, isso é uma coisa de 2021, pois havia muita gente que achava que aquilo era mentira e aproveitaram, enfim. Há muita gente no universo sportinguista que pode esclarecer sobre tudo o que são as contas e os relatórios e contas e os orçamentos do Sporting. Relativamente a este orçamento do Sporting, eu tive a oportunidade de ler as 32 páginas e vou dizer aqui vários pontos que desse relativamente a isso, e vamos lá, e não há aqui, há uma ordem, a ordem é a ordem da leitura, não há aqui nada mais ou menos importante. O Sporting obviamente começa a falar do orçamento com a história, os títulos conquistados, um apelo a que o sócio traga o sócio, obviamente, a vitalidade do clube, isso é natural, a importância dos sócios é grande, porque as cotas têm uma importância muito grande para as modalidades, sabemos isso tudo. O primeiro ponto que sai assim à vista e que obviamente é fundamental, é que a formação parece começar a ser estratégia para as modalidades. O exemplo do handball, até por comparação com o Porto, tem feito nos últimos 10 anos, e vimos ainda agora este fim de semana, não acho que vamos ter equipa para ser campeões, mas o caminho provavelmente é mesmo por aquilo. O Sporting faz claramente menção a essa formação como estratégia nas modalidades, por detrimento de outra coisa que eu já vou dizer aqui mais em baixo à frente, que tem a ver com gastar dinheiro com os jogadores mais caros, vindos seja de outros clubes ou de estrangeiro. Depois, uma coisa muito importante, o Jornal do Sporting mantém-se gratuito, começou por ser uma coisa medida a pandemia, mas mantém-se gratuito para chegar a mais sócios, em vez de chegar aos 100 anos. Eu espero que o Sporting tenha o cuidado de celebrar os 100 anos do Jornal do Sporting convenientemente. É um órgão de comunicação muito importante do clube, que merece um tratamento e um carinho especial. Eu sou... É o jornal mais antigo do mundo. Toda a gente já me ouviu falar aqui várias vezes. Para mim, tudo o que é escrita no Jornal do Sporting devia de ser transversal e em direções, não devia ser, sai uma direção, mete outra vez toda a gente lá para dentro. Pá, há muita gente de qualidade que tem Certo. capacidade de passar de umas direções para outras e escrever, e o atual jogador do Sporting tem isso, por exemplo. O resultado líquido que eles apresentam é positivo, 79.247 €, mas essa ressalva sobre isso vou deixar para a última nota, que é provavelmente a nota mais importante, que está numa última linha do parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar. Academia das Modalidades, que supostamente vai ter início esta época, que fala-se muito isso no lançamento dessa Academia das Modalidades e a tal formação como estratégia importante para as modalidades. A realização de um centro de otimização desportiva, que eles chamam de COD, de apoio a todas as modalidades, será construído no pavilhão João Rocha, com várias estruturas: clínica, fisioterapia, nutrição, psicologia desportiva, preparação física, scouting e observação. 2021-22 será o tal ano zero para este projeto, investimento de 300 mil euros no pavilhão João Rocha, nesta primeira fase do COD. Eu estou a falar um bocadinho rápido porque é muita coisa e para dar tempo para não amassar aqui muito mais as pessoas. Depois, há um ponto que para mim me deixou muito triste e é o capítulo dos núcleos e fundação. É muito pouco o que lá vem. Fala da fundação em termos de Covid e de algumas ações que se fizeram e que eu percebo perfeitamente, mas depois tem muita pouca relação. As relotes do Sporting andaram aí por todo o país, mas isso é muito pouco, é muito pouquinho. Falam em eliminar barreiras geográficas, mas tudo isto parece só Lisboa, Lisboa, Lisboa, Lisboa, e os adeptos do Sporting que estão no resto do país. Parece que há aqui uma dificuldade em perceber a importância que tem o Sporting, um clube português de expansão mundial. Mas eu já nem peço, se eu percebo que se já é difícil chegar a algumas cidades aqui em Portugal, quanto mais lá fora, mas pelo menos que sejam capazes de chegar a Portugal e às ilhas todas, porque o Sporting realmente tem adeptos em todo o lado e é muito pouco o que se vem referenciado relativamente a esse capítulo. Orçamento de exploração, concretamente, há uma variação negativa tanto nos rendimentos como nos gastos, menos 1%, 1,0% nos rendimentos e 1,27% nos gastos. Seria natural, mas em termos de valores, os pressupostos são praticamente os mesmos do último exercício, exercício que não foi discutido em Assembleia Geral, nem as contas tinham e as contas anteriores tinham sido reprovadas, as de 19-20 tinham sido reprovadas com 75%, mas já irei dizer alguma coisa sobre isto. Há um investimento de 450 mil euros no multidesportivo para rentabilização, obras de melhoria, remodelação, softwares para tornar mais agradável aos praticantes as modalidades. E, por fim, deixo o parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar. O Conselho de Parecer Fiscal e Disciplinar pode parecer que, ah, mas isto é tudo a mesma coisa. Não, não é bem tudo a mesma coisa. Eles referenciam, obviamente, aí em linha com o que a direção escreveu no orçamento, a manutenção da política de utilização dos jogadores da formação em detrimento de jogadores externos não formados no clube com custos mais elevados e, portanto, querem diminuir esses custos apostando na formação. Não me parece má ideia se o trabalho for consecutivo e avançar com linhas muito bem montadas e com uma estratégia muito bem definida. Funcionou no futebol e temos visto que a formação tem sido muito importante no futebol. E depois há uma linha que é importante. É que, a certa altura, o parecer do Conselho Fiscal Disciplinar diz que é necessário inverter a situação de apresentação dos orçamentos, este orçamento tal como ele é apresentado, que implica um cash flow operacional negativo, que neste orçamento ascende a cerca de 3,9 milhões de euros. Ora, eu tinha algumas dúvidas sobre concretamente o que é que esta linha parecia. Parecia-me uma linha muito importante para estar assim tão passar ao lado disto. Olá. Tinha uma ideia do que é que seria, fui confirmar com alguns amigos e a verdade é mesmo assim. O clube assim não é viável, como é óbvio. Há um buraco financeiro de 3,9 milhões de euros, ou seja, o que é que isto é, porque é que isto acontece? Quer isto dizer que ao nível de cash flow há uma diferença muito grande. Não quer dizer que vamos deixar de pagar, mas que estão a ser movimentado o dinheiro entre empresas do Grupo Sporting, que permite depois mascarar, entre aspas, e dar o tal resultado líquido que temos aqui. Mas este ponto é muito importante, porque mostra que não podemos continuar a apresentar estes orçamentos desta forma, porque na verdade o cash flow operacional é negativo, falta dinheiro, falta efetivamente dinheiro, que é mascarado de outras formas. Não quer dizer que o Sporting vá desaparecer, mas é preciso, e esta nota do parecer é muito importante. Por fim, deixo para o final aquilo que toda a gente já está farta de dizer. As contas, os exercícios foram chumbados, o do exercício 19-20, o orçamento da época passada, 2021, não foi discutido, a condições especiais por causa da pandemia, já houve mais que tempo para falar de uma série de coisas. Temos agora esta apresentação, o parecer do Conselho Fiscal também diz lá que têm que ser apresentadas, podem então apresentar, também é uma coisa que se escreve sempre no parecer, mas que podem agora apresentar as contas para serem aprovadas em Assembleia Geral, e a verdade é que Rogério Alves tem que marcar a Assembleia Geral. Não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum, neste momento, continuarem-se a defender com pandemias, quando já vão 50% dos adeptos ao futebol, os espetáculos regressaram, já há uma série de regras. É preciso que as Assembleias Gerais sejam marcadas. Há muito para discutir no Sporting, e quando eu digo discutir, é discutir de forma saudável, e ouvir-se as opiniões de toda a gente. Ficam aqui as minhas notas relativamente a este orçamento para o clube para a época 21-22. Não tomem como um expert, apenas são as minhas notas enquanto leitor desse relatório, que leio já há muitos anos os vários relatórios e contas e os vários orçamentos. Ficam aqui para quem tiver mais dificuldade em ler, ou para quem não tiver lido, ou para quem não tiver acesso, porque aquilo estava no... Mas em princípio, hoje em dia, toda a gente, os documentos partilham-se muito rapidamente, mas ficaram aqui os meus 2 cêntimos sobre, em notas finais, sobre o orçamento de 2021-2022. E obrigada, Pedro. E as notas finais terminam comigo. Obviamente já deixamos aqui as rápidas melhoras ao adepto do Sporting que caiu da Sul B. Mas, um grande abraço de melhoras para ele, não tinha dito, e há bocado ia dizer quando o caso fez isso. Obrigado por teres também referido, e um grande abraço para ele, que todos queremos, são precisos. Exatamente, e queremos aproveitar aqui para deixar duas, três notas, uma delas de parabéns ao Pedro Porro. Fazes 22 anos hoje, portanto vamos fazer todos aqui uma vaquinha para comprar Pedro Porro no final desta temporada, porque é importante que Pedro Porro se mantenha no Sporting Clube Portugal. Agora sim, duas notas mais sérias. O Sporting perdeu duas pessoas importantes nos últimos dias. Uma delas, um ex-presidente da República, Jorge Sampaio, que era, salvo erro, e corrijam-me se eu estiver errada, mas o sócio de 3 mil e qualquer coisa. Um grande, grande sportinguista que nos vai fazer aqui muita, muita falta. E perdemos também aqui um grande sportinguista, uma pessoa que trabalhava no clube, Jorge Sousa, que trabalhou durante muitos anos no handball, depois então passou para o voleibol, era uma referência no Sporting que deixa saudades, portanto deixar aqui há uma última nota de por cada leão que cair, outro se levantará. Obrigada. Oh, Mariana, deixa-me só. Eu estava aqui a ouvir, enquanto estou a fazer aqui tarefas mais domésticas. O Castro já está outra vez na serra, por isso é que não. Não. Infelizmente. Mas deixa-me dar aqui uma nota positiva de fair play para o Tony Martínez, jogador do Porto. Ah, sim, aquele que fez aquela. Não deixou o fotógrafo estar a tirar fotografias e mandou vir com o fotógrafo para não tirar fotografias ao adepto do Sporting, que caiu da bancada B para a bancada A. E, portanto, deixar aqui, porque nós gostamos muito de fair play, e é uma nota importante, e há sempre ressaltar estas boas atitudes na proteção dos adeptos. Deixa-me só lembrar que, por exemplo, no jogo do Leeds United contra o Liverpool, Harvey Elliott teve uma lesão gravíssima na perna, arrepiante mesmo, e a transmissão inglesa cortou desde logo imagens do jogador, e portanto nunca deu imagens do jogador. Acho bem que esta cultura se comece a realizar, em vez de estar a aproveitar os acidentes para fazer notícias, faça notícia, mas protegendo, obviamente, a vítima. Exatamente, e é isso aqui que pode fazer, então, a diferença entre sentir e ser um ser humano, porque todos nós o somos, independentemente da cor da camisola que vestimos, e passar para o outro campo, que não é para aqui chamado, se me permitem a expressão. Agradecer, obviamente, a todos aqueles que nos acompanharam em direto hoje. Mais um grande programa a todos os níveis, se me permitem a sinceridade na expressão. Agradecer ao Pedro e ao João, uma vez mais, por todos os comentários esta semana. Para a semana, cá estaremos para falar de dois jogos. À semana não, se alguém na quarta-feira quiser pagar a cerveja, que apareça em Adelaide, não é? Para a semana. Exatamente. Porque eu nestas coisas já me esqueci de dizer isso, que eu digo sempre a mesma coisa. Já que vou ao estádio, se alguém quiser aparecer para pagar a cerveja, já sabe que eu estou sempre disposto. O Varela aceita. Eu cerveja não, mas aceito coisas parecidas. Exatamente. Qualquer coisa assim desse género, na quarta-feira lá estaremos. Para a semana voltamos aqui em direto. Era isso que eu estava a dizer, Pedro Varela. Para a semana voltamos aqui em direto para falar de dois jogos, o do Ajax e o jogo com o Estoril. Até lá, encontramos-nos no Patreon. Obrigada a todos. Uma boa semana. Viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting.